Atribulações de um Vendeiro, de Contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Atribulações de um Vendeiro, de Lima Barreto. Não há coisa mais interessante do que observar uma venda. Toda gente tem mais ou menos escrúpulos em entrar em uma delas. Já o tive também, mas agora é um prazer e meu agrado. Aposentado e satisfeito da vida, logo nas primeiras horas, a minha satisfação é visitá-las na minha redondeza. Não me arrependo com isso, porquanto muito observo e adivinho. Tem meu amigo o senhor Carlos Ventura, um excelente camarada e discípulo, o Alípio. Prego-lhe todas as doutrinas subversivas que me vêm à cabeça, e ele me ouve e medita. Estou emprazado até para ser servente de pedreiro, desde que ele seja chefe da empreitada. O que quer é que ele me dê o atestado de que eu fui de alguma forma trabalhador manual. Entretanto, a coisa que mais curiosidade me provoca é a atitude dos vendedores das casas chamadas atacadistas. São em geral rapazes finos, limpos e agradáveis. Chegam, sempre com jornal, mesureiros e delicados, e dizem: Seu Ventura, cá estou. Tenho um arroz finíssimo. Iguape. O senhor quer? O senhor Ventura diz que não quer, e o homem insiste. Daqui a instantes lá vem outro, também fino, delicado e elegante. Seu Ventura, eu me lembro do senhor. Por quê? A razão é simples, tem uma banha com pouca água. São todos assim, e os varejistas, ou, como chama o povo, taverneiros, têm que atendê-los de hora em hora. Já lhes deram um nome muito engraçado, são os tocadores de realejo. Não há mais essa espécie de necessitados, mas ficaram os caixeiros, vendedores, para substituí-los e atribular os varejistas, os vendeiros, que às vezes são a providência de muita gente pobre. Entretanto, não são eles só perseguidos por esses rapazes vendedores. Há um flagelo maior. São os almofadinhas do comissariado. Conhecidos são eles por afinadores de piano. Merecem muito esse apelido, mesmo não trazendo o diapasão. Para eles não há necessidade disso. Basta para sua economia política a tabela do comissariado e por parte dos afinadores do comissariado e as ordens do Vieira Solto. Um pobre taverneiro sofre de ambos os lados, isto é, por parte dos afinadores do comissariado e por parte dos tocadores de realejo. Eis aí a fortuna de um taverneiro. Careta, Rio, 27 de setembro de 1919. Fim de Atribulações de um Vendeiro.